meuscds.com. 3 horas da manhã e a sofrência que tá no 12. O sono tá ali na playlist, é só modão. Daqueles que judia, daqueles que faz a gente comer água e raçar o chifre no chão. Ô garçom, aumenta o som aí que a sofrência que tá batendo no 12. Vem assim, colecionado. Eu prometi ontem que hoje eu não ia mais beber, e que depois do trabalho ia ficar de boa em casa vendo jogo na TV. Prometi esquecer e deletar todas as fotos dela do meu celular e nunca mais ligar, e dar stop nessas modas de sofrência que me faz beber, que me faz chorar e que me arrasta pro bar. Mas só que não, foi só eu lembrar dele. E olha eu aqui de novo, de copo na mão. Tem base não, o álcool já subiu. E olha eu aqui ligando, bebo sem noção. 3 horas da manhã e a sofrência aqui tá no 12. O sono tá ali na playlist, é só modão. Daqueles que judia, daqueles que faz encher a cara e chorar no balcão. Daqueles que judia, daqueles que faz a gente comer água e rascar um chifre no chão. meuscds.com. Prometi esquecer e deletar todas as fotos dela do meu celular e nunca mais ligar, e dar stop nessas modas de sofrência que me faz beber, que me faz chorar e que me arrasta pro bar. Mas só que não, foi só eu lembrar dela. E olha eu aqui de novo, de copo na mão. Tem mais e não, o álcool já subiu. E olha bebo sem noção. 3 horas da manhã e a sofrência aqui tá no 12. O sono tá ali na delícia, só modão. Daqueles que judia, daqueles que faz a gente comer água e gastar um chifre no chão. 3 horas da manhã e a sofrência aqui tá no 12. O sono tá ali na delícia, só modão. Daqueles que judia, daqueles que faz a gente encher a cara e chorar no balcão. Daqueles que judia, daqueles que faz a gente comer água e rascar o chifre no chão.